Aí, papo reto, quem é você que se acha meu concorrente? Nunca ouvi falar. Eu tenho pena de você quando tu acha que é meu concorrente. Você tenta copiar os meus projetos, tenta ser igual a eu. Aí, tô anos luz na sua frente, você nunca será concorrente meu. Você nunca será concorrente meu, me vira. Mas me erra que se é de verdade, porra, não é conversa. Me mira, mas me erra, aqui é de verdade, porra, não é conversa. Deixa o orgulho de lado e pode dizer que eu sempre fui, sempre serei o cara que você quer ser. DJ Louco mandou te falar, você pode até tentar, mais forte igual eu, você nunca vai tocar. Me mira, mas me erra, aqui é de verdade, porra, não é conversa. Me mira, mas me erra, aqui é de verdade, não é conversa. Deixa o orgulho de lado, caralho, pode dizer que eu sempre fui e sempre serei o cara que você quer ser. Assume, porra!